coração exulta. Te desejo bem em cada passo. Que a saúde flua como a luz, assim como a alma em teu abraço. Muito me alegra ouvir a verdade. Como andas firme em teu caminho. Teus atos falam de amor e bondade. Refletem Cristo, nosso destino. Ó Senhor, que possamos viver na verdade, na luz do teu amor, recebendo os irmãos como é digno, cooperando, servindo ao Senhor. Ó Senhor, que possamos viver na verdade, na luz do teu amor, recebendo os irmãos como é digno, cooperando, servindo ao Senhor. Amado, não sigas o mal, mas faz o bem, é de Deus. Demétrio é testemunho fiel, na verdade ele é o nosso Deus. A paz e a graça estejam contigo. Saudações dos amigos em um. Cada ato e em cada abrigo seja sempre pura intenção. Ó Senhor, que possamos viver na verdade, na luz do teu amor, recebendo os irmãos como é digno, cooperando, servindo ao Senhor. Ó Senhor, que possamos. Te encontramos nossa razão. Andar na verdade é nossa canção. Fielmente juntos em comunhão, levando luz ao coração. Ó Senhor, que possamos viver na verdade, na luz do teu amor, recebendo os irmãos como é digno, cooperando, servindo ao Senhor. Ó Senhor, que possamos viver na verdade, na luz do teu amor,